3221, autorizado da presença, saída 363, reporte estabilidade. 363, para a estabilidade, estabilizado, no 1723, complete chamaste no torre, ou no momento do sinal 95. Ajuda 774, serviço radar encerrado, 55mm, sudoeste de Salvador. Chame o controle de leste, frequência 120, destino a 1. 10-101, obrigado, boa noite. Boa noite. Gola 354, complete sinal Chino Torre, 118 do sinal 95. Completa 1895, Gola 354. Cancelada a restrição de altitude 3600. informação ainda do voo 9354. Toda aproximação aí foi vento variando de 8 a 10 nós de cauda. Só aproximadamente a 100 pés, ficou 3 de cauda. E de través de esquerda? De cauda com 8 de esquerda. A informação meteorológica que nós temos é de 210 graus com 0,3 nós. E na cabeceira 1,0, pior ainda, 250 graus com 0,4 nós. Por isso que não fizemos a mudança. Ok, então a gente recebeu aqui na SMC. Ok, sim, obrigado. Alô, boa noite, foi 4738. 4738, siga. Estou confirmando, a cópia está com solo, né? Mexe para a cópia. Está pronto para a cópia, 4738. 4738, autorizado, 370 para a Fortaleza. Decola a pista 28. Mantém pronto até 2510, após com a esquerda, a direita. A pista sai da Momo, transição Frotti. Interceptar em forma de Lua Lanoide. E sai conforme rota. Controle número 0298. Responde 5527. Partiu 3370, Fortaleza, Brasil 119. Decola para 28, mantém pronto 2500, após rua direita. Desceu Momo Frotti, 5527, 208, 4738. 4735, para que vai crescer. Semana grata. Rádio 2713, boa noite, contato radar 801, Nordeste de Salvador, autorizado direto PIT e a parte era descida. E autorizado em PIT, vai contar para a descida, está sendo dado. Chamo o 1934. O 1934, chamo o centro de Recife, 126, decimal 85, ao término 125, decimal 45. Certeza. Siga via Delta Alfa Portão 10. Delta Alfa Portão 10. Obrigado, bom volante. Terminador do shopping, ficou aberto. Trabalho com a pedra de fato. Siga de nível 190 para Aracaju. Recorda a pista 28. Ajeitou até 2.510 a ponte curva à direita na pista da Serra de Aron. Apoio Aron direto para Aracaju. Controle 120, décima 8. Transponder 5530. Autorizando para que o Aron vai manter a P2500 após curva à direita, nível 90, decolada 28, após 1208, acionando 5530, chané 10224. Correio, abrir dois caixas para perfeccionamento. Caso, chamada. Azul 273, você para 4.100, registro 1021. Para 4.000, estado 1021, 273. Aí do 7-3 já tem forma agora pista 1, já pista 1-0, dá presente e voa direto à posição pelo. Dá presente e vai voar pelo 7. Thank you. VOB de 1151, autonomia de 3 horas e 15 minutos, altera em 04738, siga a Bianca 1895, cadê? Repuxa a porta de cara, planta de 2025. Segue o Avianca, quando espera, vai recordar para nós. 3433. Taxa Sanar 6224, está com 85 a bordo, com 27-3, você para 2000 e autorizado sinal IMS X-ray, já passa estabilizado. 2000 autorizado X-ray, vamos estabilizado 2713. Poxa, foi melhor, né? Rapidinho. Está descendo, meu Chile Cuba 20, Chile Cuba 20, deixa eu ver o nome. Boa noite, autorizado direto para o Ixá em Duna, lista para 3, meu pai e a Ixá na 021. Duna, 3.001, 3.1052. Então, 4738, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 370, sai da média. Autorizado pelo controle Aracaju, direto ao Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, Chanel 6224. Cristiano, 27, boa noite, autorizado direto para o São Duna, lista para 4.000 da Justi, 1.0.2.1. Foram S2, né, 104.000, virar ajustar o número da gente. Rafael, azul, 27, não tem espaço na zona. Azul 273, completo sinal, chama torre, N8 do sinal 95. 3895, grato, boa noite, bom serviço. Boa noite. Oi, boa noite, azul 27, vamos na frente. 4738, Santo Recife, 1 decimal 85, Alterne 1 decimal 45. 3.85, 2545, boa noite, Fernando 4738. Boa noite. Então, 3152, deixa para 2.000, autorizado sinal e alerta 6, reparto estabilizado. Oi, Fernando, portaria estabilizada, respeito a 3152. Xanamia 224, autorizado nível 100. Autorizado 100, 224. 31, siga de Alfa Kilo Pat 3, previsto para o seu 3 mesmo. Alfa Kilo Pat 3, 3 Romeu, na sua escuta até lá. Boa noite. Aracaju 303, Chanel 62, 24, boa noite. Boa noite. 2-0-3, eu sei, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, na sua, 3-0-2. Azul 5127. Azul 5127, completo sinal, chama torre, 118 do sinal 95. 295, 5127. Boa noite, autorizado direto à posição de uma, vista para 3, no pai e aí chama 021. 21, direto de uma, vista 3, no pai e vista para 3, 5, 2, 0. Salvador, boa noite, Xenéia 658, informação eco. Xenéia 258, boa noite, autorizado chegada do Mediano, deixa para 4.000 pés, Xenéia 021. Mediano, 4.000 pés, 021, Xenéia 658, autorizaria voar em SAP, que é 2. Autorizado SAP, Xenéia 258. Obrigado por hoje, SAP, Xenéia 258, grato. 244, siga via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 4252. Boa noite, autoridade chamada Bonadiana, deixa para o número 050. Ok, 050, série de registros. Pessoal, não está livre,